O homem se despediu de Serapião, passou a mão na cabeça do cão e saiu pensando com seus botões. Aprendi alguma coisa hoje. Como é bom ter amigos, pessoas em quem possamos confiar. Por outro lado, é bom ser amigo de alguém e ter a satisfação de ser reconhecido como tal. Jamais esquecerei a sabedoria daquele mendigo. E você? Que parte tem reservado para os seus amigos? Essas mensagens do Momento Espírita são espetaculares e cada vez que eu escuto, eu me interneço mais com o que ela nos transmite, com a paz, com a doçura. Até por coincidência, né, Hugo? Agora há pouco a gente falava de uma história muito parecida, porque essa nos falou sobre a questão da amizade verdadeira, como é importante nós termos amigos e nós sermos amigos também. Mas teve uma parte dessa mensagem que me tocou muito, que foi quando a gente estava conversando agora há pouco, que ele pergunta, qual é o seu desejo? Qual é o seu maior desejo? E ele disse, não, meu desejo hoje é comer um cachorro quente daqueles. Quer dizer, ele ficaria feliz, teria felicidade com um cachorro quente. E agora há pouco a gente falava sobre a felicidade e o Hugo estava me fazendo uma colocação sobre uma mensagem que ele tinha feito muito interessante. Você podia repetir aí, por favor? No Momento Espírita tem uma das mensagens que fala o seguinte, que a felicidade depende muito do ponto de vista de cada um. A pessoa, quando está doente, a felicidade dela é ficar saudável. A mulher ou o homem, quando estão solteiros, a felicidade deles é se casar. A pessoa, quando está desempregada, a felicidade delas é arrumar emprego. Então, vai muito do ponto de vista de cada pessoa. Qual é a felicidade de cada um? Cada pessoa tem, naquele momento, um tipo de felicidade diferente. E você vê como nós somos volúveis, né? Como nós somos variáveis, variamos em nossos valores. Então, muitas vezes, até as pessoas utilizam determinadas situações como desculpas, né? Por exemplo, muitas vezes a gente prega muito o espiritismo, todas as religiões cristãs, na verdade, pregam muito a caridade, né? E muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ter para os outros? A gente espera ter para poder dar alguma coisa daquilo que sobra. Na verdade, quando a gente sabe que o correto seria que nós dividíssemos. Mas muitas vezes a gente diz, não, quando eu tiver um emprego bom, eu vou dar alguma coisa. Aí vai, a vida vai, Deus arranja, a pessoa consegue um emprego. Eita, não, mas agora eu tenho que comprar minha casa própria. E assim vai, crescendo de desejo, sem nunca se preocupar com o próximo. Eu me lembro muito, eu gosto muito da sabedoria de Jesus. E lendo os evangelhos, nós crescemos muito dentro da nossa própria pequenez, nós crescemos muito em entendimento. E tem uma frase muito bonita de Jesus, que é aquela quando ele diz que buscai primeiramente o reino dos céus, e tudo mais te será dado por acréscimo de misericórdia. E muitas vezes as pessoas pensam que o reino dos céus é que a gente precisa morrer para ir para o céu, para ir para aquele lugar onde a gente vai ficar lá em cima, maravilhosamente bem e tal. Não, não é isso. A gente, quando a gente começa a estudar os ensinamentos de Jesus, quando a gente começa a estudar através da doutrina espírita, nós aprendemos que o reino dos céus nasce em nós. Jesus mesmo nos dizia, o reino dos céus está dentro de cada um, são as atitudes que nós tomamos, os pensamentos, as decisões, são a convivência com os outros, a convivência com nossos amigos, o cuidado que a gente tem com as pessoas. Quer dizer, o reino dos céus é o conjunto de situações que vão nos trazer a felicidade que nós desejamos. Essa felicidade tão bonita, tão maravilhosa, que enquanto nós somente pensarmos na felicidade material, nós nos sentiremos incompletos. Mas, quando nós buscamos o reino dos céus, a vida, Deus, a espiritualidade trabalha para que nós possamos cada vez mais nos organizar. Você vê, por exemplo, um cidadão feito Chico Xavier, ele escreveu, enquanto em vida carnal, eu acredito que mais de 400 livros, 412. Eu estava lendo uma reportagem dele que dizia que Chico poderia ter de direitos autorais mais de 25 milhões de reais por ano. Então veja quanto dinheiro não passou na mão dessa pessoa e ele transferiu. Quer dizer, ele buscava o reino dos céus, ele tinha o suficiente para ele e o restante, aquilo que ele não desejava, aquilo que abundava, na verdade, aquilo que era desnecessário, porque ele tinha a felicidade espiritual, ele doava para casas, para assistência, para idosos, para orfanatos, para uma série de situações assistenciais que ele sustentou e ainda hoje seus livros sustentam. Então, isso lembra muito como nós podemos fazer muito com pouco, muitas vezes somente com uma palavra, com uma oração, com uma lembrança, com um conforto, e como a mediunidade está presente em nossas vidas, porque hoje nós sabemos que existem vários tipos de mediunidade, e nós vimos estudando alguns desses tipos nos programas anteriores, e até ficamos de trabalhar um pouco sobre a questão da psicografia e a psicofonia, que é aquela mediunidade onde a pessoa escreve e a outra onde vulgarmente, no popular, o pessoal diz incorpora. Mas eu queria que antes você fizesse uma lembrança, desse um preâmbulo aí sobre mediunidade. Fala um pouquinho para a gente sobre mediunidade e se quiser entrar já em psicografia e psicofonia, fica à vontade. Eu vou falar um pouquinho do meu conhecimento, né? Claro, com certeza. Não é tão grande. Mas a questão da mediunidade, a gente sabe que é um intermediário. Médio é uma pessoa que recebe informação do espírito e passa para o mundo material. Então, é uma formação do mundo espiritual para o mundo material. Até o João, né, isso veio na minha cabeça agora, a gente estava comentando, numa das reuniões da gente, que agora a gente está tendo Estes, né, que foi o primeiro domingo, a primeira reunião foi o domingo retrasado, domingo passado a gente estava fechado. Amanhã, se vocês quiserem, de novo. Aí o que é que a gente estava comentando? Jesus era médio, perguntou o João, ficamos ali, né? Ele disse, não, Jesus nunca foi médio. Jesus vivia nos dois mundos. Ele é o espírito mais evoluído que teve na Terra. Né? Tem até umas perguntas de Kardec nos dos Espíritos, que eu não me lembro agora, que ele faz, né, a pergunta sobre Jesus. Que ele é o nosso guia, modelo 625, né, o espírito mais perfeito que Deus nos deu. É o filho de Jesus, é o filho de Deus, né, o nosso irmão. Então ele vivia nos dois mundos. Então ele não era médium, não tinha nenhum espírito que viesse dar informação a ele, porque ele já sabia de todas as informações. Ele não precisava de informação de espírito nenhum. E nós, ainda ignorantes, muito apegados à matéria, que não temos conhecimento do mundo espiritual, a gente necessita dessas informações. Até para nosso conhecimento e para ajudar aqueles espíritos sofredores que estão do outro lado. Nós fazemos o intermédio entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Nesse intermédio, muitas vezes, a gente alivia até dores de espíritos que estão sofrendo. Nós somos mata-porrões, muitas vezes, de algum sofrimento, algumas dores que os espíritos estão sentindo. Quando ele vem a comunicar, muitas vezes a pessoa sente uma dor no estômago, sente uma dor de cabeça, sente alguma tontura, alguma coisa, porque aquele espírito que estava dando aquela comunicação naquele momento estava sentindo isso. E quando ele se comunica com a gente alivia essa situação dele. Essa colocação do slogan é muito interessante. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo em casa não tinha esse conhecimento. Então deixa eu tentar somente esclarecer um pouquinho mais, perguntando a você. Então, na verdade, quando o médium está naquela situação, dando a comunicação de um espírito, nessa situação de um espírito sofredor, não é verdade? Então, quando ele está dando aquela comunicação, se aquele espírito estiver sentindo uma dor, o médium vai ficar com um pedaço dessa dor, é isso que acontece? Não com um pedaço, ele vai partilhar com o espírito a dor que ele está sentindo. E deixa naquele espírito, naquele momento de comunicação, um momento de alívio. Então, com certeza. Então, na verdade, essa questão da mediunidade também é uma questão de auxílio, né? Então, é muito interessante. A gente tem coisas que a gente não tinha, pessoas que não tinham esse conhecimento, e é muito interessante ver, porque a gente sempre somente via a mediunidade, eu acredito que a maioria das pessoas somente via a mediunidade, como aquela situação de que desse comunicação de mensagens bonitas, de palavras bonitas, de escrever livros, não. Mas existe também a mediunidade para auxiliar os espíritos. Com certeza. Hoje é mais utilizado, né? Até a maioria dos espíritos que não conheciam na carne, quando estavam encarnados, e quando eles desencarnam, muitas vezes nem sabem que estão desencarnados. E através dessas reuniões é que a gente pode, muitas vezes, passar para ele a verdadeira situação que ele se encontra no momento. E ele vem sentindo, porque ele desencarnou de um acidente de carro, então ele pode passar anos e anos sentindo aquelas dores do acidente, até ele se conhecer, saber que o que está acontecendo com ele é que ele desencarnou. E que aquelas dores, enquanto ele não aceitar o desencarno, ele vai continuar sentindo aquelas dores. Aí quando ele vem, que a gente consegue falar e passar a situação para ele, aí ele vai ser socorrido pelo mundo espiritual, onde tem médicos, enfermeiros e tudo mais no hospital, onde vão cuidar dele, tratar dele. E uma questão que eu tenho certeza que tem gente se perguntando nesse momento, que é o seguinte: quem conversa com esse espírito, quem esclarece esse espírito, é o próprio médium? Não, o médium psicofônico, né, é o, vamos dizer, que incorpora na linguagem mais popular, ele não tem condições de conversar. Quem vai estar ali é um doutrinador, é uma pessoa que estuda, que está ali para coordenar e conversar com o espírito, explicando a ele o que está se passando. É esse doutrinador, junto com outros médios, um médio batista, se necessário, e outros médios para ajudar. É muito interessante essa situação. Então, quer dizer que, na verdade, o médium que recebe a comunicação, o psicofônico, ele está com o espírito dando a comunicação e tem uma pessoa conversando com ele que vai tentar orientar. E uma pergunta que eu lhe faço, aí até é uma questão de curiosidade também, é fácil, vou dizer, é rápido esclarecer esses espíritos? Vou dizer, o espírito está lá em uma reunião e naquela mesma reunião ele já fica esclarecido ou não? Não, João, não se muda nada. A única diferença do mundo invisível, do mundo espiritual para o mundo encarnado é que a gente está na carne aqui e quando a gente sai da carne, a gente está no mundo espiritual, né? Então, as pessoas... É fácil hoje você convencer uma pessoa de alguma coisa? Não é. Né? Então, vamos dizer que uma pessoa teve 70 anos de vida na Terra e foi 70 anos de vida católico ou protestante ou alguma coisa que não quer aceitar aquela situação. Não quer aceitar que ele é um espírito, não quer aceitar que ele está morto. Porque para ele, quando morresse, ele ia dormir. Né? Para ele, quando morresse, outras pessoas, acabou. Então, para que você convença essa pessoa que ela saiu do corpo, é muito difícil. Eu vou contar um causozinho rápido, né? em uma certa reunião, que o carro capotou e o rapaz, ele, na hora da comunicação, ele disse: rapaz, meu carro, acabei de sair do meu carro, não sei como eu saí do carro. Meu Deus do céu, eu preciso ligar para minha família, urgente. Aí o rapaz disse: olha, calma. E sabendo que o rapaz estava na reunião mediúnica, falando com respeito: calma. Você capotou onde? Aqui, assim, não sei o que, preciso ligar para... Não, deixa o telefone, tenha calma. Disse: olha, tenha paciência, todo mundo vai lhe ajudar. Agora, respire fundo, se acalme. Olha ao seu redor, que está chegando agora os médicos que vão lhe medicar, lhe ajudar. Disse: não estou vendo ninguém. Disse: não, tenha calma, respire. Sei, você está muito afobado, calma. Aí quando ele se acalmou, que ele olhou, ele viu alguns médicos. Aí disse: você está vendo os médicos que estão aqui para ajudar? Disse: estou, mas eu estou achando estranho. Por que achando estranho? Porque eu conheço um deles. Isso não é bom, que você já conhece, já está enturmado em família? Disse: sim, mas ele morreu. Aí foi que na hora que o médico entra, o doutrinador entra e explica: o que é a morte para você, meu irmão? A morte é só os laços do corpo espiritual que soltam o corpo físico. Que o corpo nada mais é do que carne. É uma veste que vai ficar na terra. Aí foi quando ele chorou muito, né? Chorou muito. E o médico lá, que era amigo dele, que estava ao lado, consolou ele. E a gente deixou de ter a comunicação. Quer dizer que ele foi atendido do outro lado. Então você vê como o trabalho de mediunidade, diferente do que muita gente pensa por aí, é profundo e é de uma importância grande, né? Porque, quer dizer, quantos meses, eu vou dizer, ou talvez até anos, esse espírito que passou de um acidente de carro, quantos meses ele esteve sofrendo, quantas situações ele deixou de ser auxiliado, e naquele momento, através de um trabalho em conjunto das pessoas encarnadas com as pessoas desencarnadas, né? Porque como você muito bem disse, a gente não deixa de ser pessoa, a gente não deixa de ser quem é, a gente continua a mesma pessoa do outro lado, e eles trabalharam em conjunto, trabalhando aquele espírito, auxiliando para que ele entendesse o que aconteceu. Então, na verdade, Hugo, assim, pelo que a gente pode compreender, principalmente o pessoal que está em casa, está acompanhando esse bate-papo gostoso da gente aqui sobre mediunidade na casa espírita, a mediunidade como se processa na casa espírita, a gente precisa compreender da seguinte forma: para que o espírito ele seja auxiliado, ele tem que ter uma certa consciência de que ele desencarnou e da sua situação de espírito, é isso? Com certeza, a gente tem que passar para esse espírito. Muitas vezes, João, o que acontece? A gente vê em alguns livros, né, que o espírito ele é levado àquela casa espírita, e ele muitas vezes nem sabia que estava indo para aquela casa espírita, que ele não aceitava, e é levado por um grupo de espíritos de luz, que eu, muitas vezes até um guia espiritual, um anjo da guarda, como queiram, e é levado para ali. E quando ele vê aquela reunião, ele vai conversar. Aí, ele, muitas vezes ele não sabe, aí se conversa uma vez, duas, três, quatro, até a gente conseguir conscientizar ele e botar na cabeça dele que o fato aconteceu. É, eu queria até passar, que está vindo na minha cabeça aqui, uma história. A gente dizer mediunidade, como o próprio João disse, que tem alguns filmes que passam na televisão, como Ghost, que o espírito entra dentro do corpo do médium, né? Aquilo ali é fantasia de filme para poder passar mais ou menos uma ideia para a gente. Mas espiritismo é ciência. E a ciência diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, jamais, nenhum espírito pode entrar no corpo de nenhum médium. Ele se comunica através de ondas magnéticas, de ondas de pensamento. Hugo, pegando um gancho aí nessa tua situação aí, quem assistiu a novela O Profeta vai se lembrar bem que tinha umas reuniões mediúnicas dentro da novela O Profeta, da Rede Globo, e ela mostrava o espírito ao lado do médium. Ao lado do médium, com uma energia como que emanando para o médium. É mais ou menos assim que se processa a comunicação? Positivo. É essa energia que vem através... A gente tem vários pontos de força, né? Que isso é o coronário, o frontal, e tem outros pontos de força que há 5 mil anos atrás os hindus, os japoneses utilizam esse ponto de força, estudam. E através desse ponto de força que o espírito entra em comunicação com o médium e passa tudo para ele, o que ele quer dizer, o que ele quiser escrever, o sentimento, o que ele está sentindo, a dor, tudo, é através de energias. Então, na verdade, a gente começa a compreender melhor como se processa essa situação de mediunidade, querido amigo de casa, querido ouvinte. A mediunidade, ela se dá através de comunicações energéticas e não simplesmente do toque. O espírito não entra no corpo do médium, né? É isso mesmo? Positivo. Então, é muito interessante a gente começar a entender um pouco mais sobre mediunidade, sobre espiritismo, porque é uma religião, é um estudo, é uma doutrina de estudo tão preconceituada no mundo, mas que faz tão bem, como a gente está vendo aqui nessa entrevista gostosa que a gente está fazendo aqui com o Hugo. Hugo, eu tinha mais umas duas perguntinhas para você, eu vou aproveitar você aqui hoje, né? Como a gente está aqui com certeza cercado de bons amigos espirituais nos auxiliando. Essa reunião, chamada reunião mediúnica, que acontece nos centros espíritas, ela é aberta, qualquer pessoa pode participar dela? Não, negativo, João. Isso são para pessoas, né, espíritas, que estão se preparando há um certo tempo, que tem que estudar, que tem que ler um bocado, tem que ter força de vontade, tem que ter disciplina. Existem vários degraus para a gente poder chegar a uma reunião dessa. Até porque, para não vulgarizar, né, a reunião tem que ser um negócio muito, muito minucioso. E como você falou, eu acredito também que haja também a questão da sintonia energética, né? Porque se você ficar trazendo pessoas para dentro da sala, isso pode até atrapalhar a harmonia energética do grupo, não é isso? Positivo. Quando a gente começou lá no centro, né, a gente fez um grupo de, eu acho que era 12 pessoas, e daquelas 12 pessoas a gente foi estudando durante uns 5 meses, 6, 7, eu não me lembro mais. Mais, acho que era de um ano já. E nessas 12 só ficaram 4. Para você, 5, né? 5 pessoas. Então quer dizer que saíram 7 pessoas. O que é que vai acontecendo aí? Vai acontecendo, como você diz, vai ter um entrosamento dessas pessoas. Entrosamento não só das pessoas, das energias delas. Né? O mundo espiritual ali vai trabalhando, os guias espirituais vão trabalhando com essas pessoas. Estão trabalhando o conhecimento, o corpo, a energia, a matéria, trabalhando tudo. É muito complexo essa parte. E tem outra coisa que eu queria perguntar a você, é o seguinte. A gente, quando fala de mediunidade, normalmente a gente sempre lembra da questão espírita ou espiritualista, né? Porque é uma palavra que está muito ligada. Mas só existem médiuns espíritas? Não, negativo. A gente vê, né, que existem vários médiuns. O Valdeniz falou muito bem aqui, há uns 3 programas atrás, que existem médiuns aí que incorporam no meio da rua, de todo jeito, que existem casas que estão abertas ao público para ver incorporações. E a gente sabe que não é criticando nem falando, mas o espírito que vive dando comunicação nessa faixa A gente tem o conhecimento, não é um espírito tão elevado, não é um espírito que tem que estar com aquele conhecimento. Muitas vezes são espíritos brincalhões, são espíritos que estão querendo se divertir. E a gente procura, na reunião espírita, na casa espírita, procura auxiliar espíritos que necessitam de ajuda e não está lá brincando, né? Ali é um negócio sério, é um auxílio, né, para aquelas pessoas que realmente estão necessitando de ajuda. Houve uma última perguntinha aqui que me ocorreu aqui agora, é o seguinte: eu sei que tem gente que está nos escutando em casa, gente que conhece gente que tem essa situação, e muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu vejo vultos, não, mas eu escuto vozes, não, às vezes me dá uma vontade de escrever, eu sonho com familiares meus que foram desencarnados e tal, e tem gente que sempre diz aquelas, não, eu sou médium, eu tenho mediunidade, mas tenho medo e tal, não sei o que. Qual seria, assim, a orientação que você daria para essas pessoas que estão em casa hoje, que sejam espíritas ou que não sejam espíritas, que não tenham religião, mas que são pessoas, humanos, que tenham ou imaginem que tenham esse dom dessa mediunidade, o que é que você orientaria a elas que fizessem? Aquelas pessoas que puderem procurar uma casa espírita e pessoas orientadas nessas casas espíritas para que conversassem, visse qual é o nível de mediunidade dela, como é que está aflorando, né? E aquelas que não querem ir às casas espíritas, que têm preconceito, né, que isso é normal. Então, que elas procurem estudar sobre a mediunidade. Ninguém vai saber. Compre um livrozinho, vai estudar. Ore muito. Procure orar muito. Leia muito sobre Jesus. Leia, quem não quiser ler o livro dos médiuns dos espíritos, leia a Bíblia. Né? E o importante é você ter boas energias e bons pensamentos. Porque, segundo Josué, o nosso grande amigo lá do centro, ele tem uma colocação muito boa. O mel, as flores, atraem as abelhas. O lixo atrai as moscas. Bons pensamentos atraem bons espíritos. Maus pensamentos atraem maus espíritos. E os maus espíritos, eles querem brincar. Então, ele procura, quando ele tem uma brecha, uma pessoa que tem uma idade, ele procura incorporar, ele procura brincar com aquela pessoa. E se essa pessoa vem orando, vem se vigiando, vem lendo coisas boas, edificantes, essa pessoa vai atrair só bons espíritos. Então, se você está nessa situação que o João passou, que, como eu disse, que médio tem que ser espírita, não. Tem muita, muita gente aí que são de outras religiões que tem mediunidade aflorada. Tem religiões até que chamam de... dá outros nomes à mediunidade, mas é mediunidade. Quando ele sente a presença de um espírito, quando ele interpreta, quando ele sabe que... não, aqui eu estou sentindo que tem outra pessoa. Então, ele aí já é um médium, que ele está sentindo a presença de um espírito que está no mundo invisível. Hugo, eu queria te agradecer imensamente por essa tua visita, te convidar para voltar outras vezes, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa, assim como eu, achou o programa hoje altamente esclarecedor, altamente profundo, dentro da sua simplicidade, e te agradecer com muito carinho e dizer que você fica à vontade aí para mandar um abraço e despedir o pessoal, fica bem à vontade, daqui a 2 milhões a gente está em casa. João, eu que agradeço, porque a gente sabe que a gente teve muita ajuda aqui de muitos amigos, né? E a gente, quando a gente está falando, a gente aprende mais do que quem está escutando, com certeza. Os meus ouvidos estão mais perto da minha boca do que o de vocês. Zé Mendes, um grande amigo meu, estou mandando um abraço, ele disse que não perde nenhuma programa, Fonte de Luz, né? Um grande abraço, Zé Mendes. Não deu para ligar para você, acho divino, né? Mas estou mandando um abraço. E todos aqueles que me conhecem, muita paz e muito amor para todos. Eu queria aproveitar os abraços de Hugo e mandar um abração grande para a nossa querida amiga Nádia. Estamos lhe aguardando amanhã lá de noite para você participar da reunião com a gente. Um abração grande para a dona Quitéria também, para o Tony, para o pessoal todo que está nos escutando. Pessoal de casa, né? Nossa família, senão as mulheres ficam com raiva. Pessoal de casa, um cheirão para todo mundo. E dizer, lembrar que amanhã, se você, meu amigo, minha amiga, que está em casa nos escutando, se você ficou com alguma dúvida, se você quer um pouquinho mais de esclarecimento, se você quer um livro para ler emprestado, comparece amanhã às 8 horas no Grupo Espírito Obreiro da Caridade, que fica na rua Coronel Isácio, número 447, ou então nas terças-feiras, que é um grupo, é um dia de estudo. Lembro também, como o Hugo também falou, que amanhã, a partir das 7 horas, nós estamos no Grupo Espírito Obreiro da Caridade, iniciando, dando continuidade ao estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quer aprender o que é espiritismo? Venha participar do ESD. Com certeza você vai ser recebido de braços abertos, não paga nada, você não tem obrigação nenhuma, é simplesmente você chegar lá e estudar com a gente. Então amanhã, às 8 horas, no Grupo Espírito Bem da Caridade, quem vai estar falando pra gente vai ser Nádia, ela vai estar vindo diretamente de Recife para dar essa palestra aí pra gente. Tenho certeza que vai ser um tema muito edificante. Agradecemos mais uma vez ao carinho imenso dessa família da Rádio Cultura dos Palmares e agradecemos a vocês que nos escutam com muito amor. Um beijo no coração de todo mundo e que Deus nos abençoe hoje e sempre.